sem você é tudo que me restou. Segura minha mão, fecha os olhos e vamos em frente, porque juntos ninguém vai derrubar a gente. O que eu sinto por você eu não consigo descrever, é como conhecido por amor, pode crer. O meu mundo sem você já não dá pra entender. Não posso e não quero ser sozinho com uma dor, é apenas um caminho perdido, o amor que não se acaba. Você pra mim vale mais que joia rara, meu tesouro, minha paixão. Você é pura diversão, espero que nunca se acabe a nossa paixão. O que eu tenho aqui dentro é amor, meu coração não disfarça. Quando você passa, agora é diferente, todos vão saber o quanto eu te amo, o quanto quero você. Vai, vai. Já não consigo ver meu mundo sem você, amor já não dá pra entender. Sem você é tudo que me restou. Mexe comigo, tem charme sedutor, não resisto. És muito mais do que eu vi na internet. Dois, és um presente pra minha vida. Sem ti eu já não tenho saída. Eu sou tão dependente do meu vício. Mexe comigo, tem charme sedutor, não resisto. És muito mais do que eu vi na internet. Dois, és um presente pra minha vida. Sem ti eu já não tenho saída. Eu sou tão dependente do meu vício. Tiro os pés do chão e vem voar pra dentro do céu. No mega. Os DJs Edilson e Edilson que vão tocar. Vamos!

vivos em um pelo mesmo ar. O cheiro do seu dono, minha paixão, o segredo do olhar. Por onde for, tudo que sou já está marcado. Juras ao vento, tempo não é dor. Sonhos e retratos, cada momento que em nós ficou me faz lembrar. É só você e eu, mais ninguém. Tudo em nós dois se faz tão bem. Tão longe, tão perto de mim. Cantando pra te convencer. Na, na, na, na. Gabi Souza. Faz o G de Gabi Souza. A floresta tá em festa e o animal é o agito. A floresta tá em festa e o animal é o agito. Crocodilo, crocodilo. Na pegada envolvente, pula onda, tô curtindo. Crocodilo, crocodilo. A ventana desce e é daqui, mexeu com meu juízo. Você gostou? Venha conhecer, já dominou toda a Amazônia. Um para o Brasil. Hoje à noite eu vou sair para caçar. No meio da floresta, deitada vai rolar, no meio da floresta. O bagulho tá é doido, mente fora. Vamos nessa, um palaio não é fraco. De segura que tem liga, dividir. Ninguém gordo e pra trás, tô na fita. Marlon Beat vai tocando, vai fazer você virar. No crocodilo, o animal toca tudo do para. E vai batendo do gravão, e vai batendo do gravão. O crocodilo tá tocando na maior situação. Oh yeah. Hello, can you go? Bora lá, China! É nóis! Super Gabi Sol, o pancadão da galera está no ar. Olha só, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. DJ Patrick, DJ Adriel de Mosqueiro, um DJ pra fazer sucesso. DJ China Insuperável, mais que um nome, é uma marca. Olha só, atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Lá DJ Sander. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Só os vilão. Vem. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Vai, o bicho com Zé Galvão. Vem pro show do Super Gabson. Faça pra girar no mundão, girar no mundão. Parada no tempo, não posso pingar. Girar pro volante do golpe, senão agora vou virar o volante do jacar. Girar na placa, tipo uma nisso. Enrola o carro, tipo uma batite. Jogar o papo de seio do lado da mesa que a bandida não resiste. Tira a postagem, girar comentário. Tira a postagem, girar comentário. Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras, pra quem desacreditava de nós. E fala. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Vai, o bicho com Zé Galvão. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Tá tranquilo, tá laborado. Vai, o bicho com Zé Galvão.

Sucadão da galera. A tecnologia sonora que busca sempre evoluir. Todo mundo dizia, cuidado, mas eu resolvi pagar pra ver.